10 e 6 no nosso rádio ao vivo, Piratininga. Você está ouvindo a ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú Limitada. Transmitindo em 1070 kHz, Jaú, São Paulo. Você ouve, você sabe das coisas. Você sabia que a água de chuva não é esgoto? Água de chuva não deve ser interligada na rede de esgoto. Ela deve ser descartada numa tubulação que sai na sarjeta para que seja captada pela rede de galerias de águas pluviais. A ligação irregular pode fazer com que o esgoto retorne para sua casa, trazendo transtornos e prejuízos. Para evitar problemas, quem tem despejo incorreto precisa regularizar a situação. Águas de Jaú, uma empresa do Grupo Águas do Brasil. A Drogaria Schiavon continua oferecendo produtos de qualidade com descontos especiais. Medicamentos, perfumaria, produtos naturais, leite, fralda e tudo com entrega em sua casa. Confira algumas promoções. Vitamina C efervescente, R$ 9,75. Arniquil, pomada para dores musculares e de pancada, R$ 9,90. Colacte, regulador intestinal para quem tem um intestino preguiçoso, só R$ 14,90. Fralda da galinha pintadinha pacotão, R$ 29,90. Fralda adulto, a partir de R$ 14,90. Tintura para cabelo Coreton, só R$ 9,90. E o ômega 3 do Laboratório Catarinense, 120 cápsulas, por apenas R$ 29,90. E mais, medicamentos genéricos com os melhores preços e produtos da farmácia popular com super descontos. Drogaria Schiavon, entregue em sua casa. Basta ligar 3418-2100 ou zap 98-132-5046, Avenida do Café 255, na Vila Ivan. Estacionamento fácil e de graça, na rotatória da Praça do Museu, bem pertinho da drogaria. Drogaria Schiavon, 7 anos, horário especial de funcionamento, segunda a sábado, das 8 da manhã até 8 da noite, e aos domingos, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Drogaria Schiavon, mais barato sempre. Furlanete! Aproveite as ofertas Furlanete. Arroz Meu Biju 5 quilos no clube só R$ 14,99. Açúcar refinado União 1 quilo R$ 3,99. Lasanha Forno de Minas 600 gramas R$ 9,99. Gatorade 500 ml R$ 3,99. Desodorante Aerosol Rexona 150 ml R$ 12,90. Papel higiênico Neve folha dupla com 4 no clube só R$ 5,99. Furlanete, vem pra cá você também. Chegou a hora de realizar o seu sonho. Através do programa Mais Médicos, a UNOeste está oferecendo bolsas de estudo de até 100% para o curso de medicina no campus de Jaú. Faça medicina na segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo e transforme vidas. Acesse unoeste.br, confira o regulamento e inscreva-se já. Medicina é na UNOeste. Quem também está prestando um excelente trabalho atendendo você e a sua família todos os dias no horário do comércio e a loja Brasília. Trabalho incrível, trabalho sensacional que não só a loja Brasília, mas todo esse pessoal do comércio de rua da nossa cidade tem feito, ainda mais durante o enfrentamento aí a essa pandemia, pessoal que teve que trabalhar com portas fechadas, meia porta, trabalhou pelo WhatsApp. Olha, vocês são guerreiros, viu? Tudo de bom para vocês nesse ano de 2022. A gente deseja aí total recuperação para que vocês consigam aí realizar as suas vendas, para que tudo seja aí da melhor maneira, que o trabalho continue sendo feito e que vocês tenham muito sucesso nesse ano de 2022. E a loja Brasília, a gente nem precisa falar muito dela. É uma loja já tradicional da nossa cidade, em um endereço tradicional na rua Maitá 510, em frente à rodoviária. Lá você encontra desde a roupa mais simples, uma camiseta, um shorts, uma calça jeans, para o dia a dia, para você trabalhar, para você comprar para as crianças se divertir, aquela roupa de sair. até os acessórios, malas, carteiras, bolsas. Você encontra também para dar aquele presente especial para o papai, para o vovô, para a mamãe. E você encontra aquele tênis para finalmente colocar em ação aquele plano de fazer aquela caminhada, de fazer aquela corrida gostosa no final da tarde, no comecinho da manhã. Loja Brasília tem Dakota, Azaleia, Beira Rio, Olímpicos, Freeway, Nike, Mariner e muito mais. Muitas marcas à sua disposição. Uma variedade incrível que você tem na Loja Brasília. Na hora de pagar, facilidade também aparece no parcelamento. Um verdadeiro magazine de ofertas na Rua Maitá 510, em frente à rodoviária. 3622-8525. 3622-8525, Loja Brasília. E na hora que bater a fome, você liga 3621-2061. 3621-2061. Ouvi o nosso Beto falando que o restaurante do Zelão também voltou a atender presencialmente para você comer gostosamente lá na Humberto Fabris 455. Mais de 10 anos atendendo toda a cidade. Restaurante do Zelão, tradicionalíssimo. A trilha sonora da cozinha do restaurante do Zelão é a Piratininga. Olha só o bom gosto com que a comida que você vai saborear em instantes está sendo preparada. Você liga, passa para retirar o seu marmitex todos os dias ou pode também saborear a sua comida lá. Tem porções de feijoada, dobradinha, rabada que o restaurante do Zelão serve para você. Humberto Fabris, 455 Jardim Carolina, 3621-2061. 3621-2061 e o 99773-2377. Restaurante do Zelão, já atendendo você, já atendendo os seus pedidos para mais um dia aí de muitas vendas, de muito sucesso. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1981. É claro que aqui uma coisa tão tremenda dessa. Um crime que chocou a opinião pública ocorreu em São Paulo no dia 30 de março de 1981. O cantor Lindomar Castilho, corroído pelos ciúmes da ex-esposa, suspeitando que ela estava tendo um envolvimento amoroso com Carlos Randall, primo de Lindomar, foi até o café Belle Époque, onde Eliane cantava. Embriagado e enfurecido, foi logo disparando 5 tiros, um dos quais também atingiu Carlos. Já na delegacia, passada a embriaguez, deu a sua versão. Arquivo digital. Eu tô acabado, tô. Eu sinto demais tudo isso que aconteceu, sabe? Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 84 anos. Rádio Bandeirantes. A família. Lições, histórias e reflexões. Há gestos simples que passam desatento. O pai ajeitando o talher na hora do jantar, o afago da mãe no cabelo da filha que sai para a escola, o avô que amarra o cordão do tênis do neto que vai para um bate-bola, e o tio que será o goleiro no time do sobrinho. Gestos simples que passam desatento. No entanto, só quando as crianças crescem é que brota a lembrança. Como era bom ser tão simples e direto. Por alguns segundos, é possível se sentir imortal. Juntos e simplesmente felizes. A família é o berço de tudo. Piratininga, Piratininga. Você ouve. Você sabe.